Björn Ulston, na Suécia. Nós agradecemos pela sua audiência na Suécia e enviamos para você uma pequena lembrança aqui de nossa emissora Rádio Caturité, Campina Grande, Paraíba, Brasil. Você que gosta de música popular brasileira, nós procuramos fazer uma seleção do que há de mais novo em lançamento na nossa moderna música popular brasileira. Você vai ouvir de Antônio Carlos e Jocafe, dois compositores da música jovem genuína brasileira, composição com fundamento na Umbanda, no Candomblé, reminiscência africana no tempo da colonização do nosso país. Eles, tomando esta fonte de pesquisa, compuseram a música Ossain, Antônio Carlos e Jocafe.